após a decolagem à esquerda, subida curta, transição Caju, o controle 119.8 e o transponder é o 5532. Autorizou Fortaleza, Recife 390, pelo 58, decola 10, por esquerda, Puca Caju, 198, controle, acena 5532. Correto, chame no portão 2, pronto, o voo no 856. Tá lá. 198. Vertex via Juliet to gate 09. Via Juliet to gate 09, Ocean 6143, thank you. Número 5, contato radar, para o nível no 40, na saída Coral. Na 40, Coral, 54, no 5. Salvador, boas no 4206, quanto será pronto? 4206, após o gol na curta, ali na frente. Após o gol na curta, ali na frente. Time transponder acionado, o Romeu Romeu Lima, e vai prosseguir ao número 500 pés. Confirme 500 pés. Acione 0122. Confirme, o senhor vai prosseguir a 1500 pés para Salvador ou vai descer para 500 pés? O Romeu Romeu Lima. No 2 ao 4612, é direito 1219. Romeu Lima. Mantenha 1.500 pés, acione 0122, o Romeu Romeu Lima. Ataque fechado, está aguardando para tentar o Pátio 62. Gente, Paulo 22, mantém Pátio Espera aguardando. Pátio Espera, Pátio Espera. Índia November Alpha, pouso autorizado, 97, o vento em Salvador, 130 graus, 109. Pouso autorizado, na cabeceira 97, Índia November Alpha. Salvador, gol no 2, boa. Boa tarde, gol no meio no 2, tá livre o táxi de Alfa, chame antes da Juliette. Chama a Juliette, gol no 2. Mantenha o nível 075, chame quando pronto pra descida, QNH em Salvador, no 092. Quando 22, ingresse via Charlie, prossiga até o pátio de autoridade. E via Charlie até o pátio de autoridade, quando 22. Quente, 2120. Condor 076, complete approach, tower 11895. 11895, put out Condor 076. 198, azul 4206. Top attack Condor 076, heavy, established Islands 10. 076, continue approach, standing by on evacuated, altitude 10, until. Condor 076, continue approach and stand by runway 10 vacated. Pronto, Condor 076. Dia November Alpha 46, backtrack, reporte no 7 livre. Romeu Lima, confirma o tipo da aeronave. Bondo 076, clear to land, runway 10, 130 degrees, 10 knots, altitude 10 and 2. Clear land, runway 10, clear to 102, Bondo 076. Force 2314, maintain flight level 110, radar surveillance terminated, 62 miles of northwest of Salvador Vilar. Call now Aracaju Control 1203. Controle, Alfa, papapá, Mike Eco Delta, 2-1 com capa. Mike Eco Delta, torre, 9-8-9-5. 8-9-5. Paciente, frequência livre, boa tarde. Torre é o papapapá, Mike Eco Delta, visão com campo, através do topo. Eco Delta, ciente, o ajuste, Salvador no 0 no 2, prossiga direto para a final da 17, reporta no final. Eco vai na esquerda então, para o cruzamento da aproximação da 10, e conta na final da 17, papapapá, Mike Eco Delta. 9-5-14. Livre, via direita, ponto espera da 10-18-95-14, obrigado, bom domingo, boa noite. Comete. Zero 076, on the ground at 5-3, contact ground on frequency 121.90. Condor 076, 1-2-1-9-2. Salvador, boa noite. Boa tarde, boa noite. Clear taxi via Alpha, Juliet, to gate 11, Condor 076. Condor 076 via Alpha, Juliet, gate 11. Confirme para o controle. 1894, 190 para o 50. Gente, está 3894, autorizado chegada Mari, desça para o nível 050 e QNH 10012. 149, Terra Vista 366. Confirme, irá realizar o procedimento RNAVE? É o autorizado de pessoas. Tá 3894, então desça e mantenha o nível 060. ITAP, da presente autorizado, após ITAP, vai voar o Serra Vita 366. ITAP, após Serra Vita 366. Completa um plano de voo. A decolagem da 120. Curva à direita, após a subida da El. Após da El, Leda. E após Leda, DCT Bridge. O controle 119.8. E o transponder 5527, o Ocean 6201. 3-0, autorizado, galhão conforme, autorizado 1-0, 3 mapas. Depois de tomar um plano, decolada 10, curva direita, da El, Leda Bridge. 3-0, o controle 5527, o transponder, Ocean 6201, posição 10. Tá correto, 6201, chame para puxar a sinar. Chama lá, abraço. Controle 19-8, vamos. 19-8, boa. Salvador, boa tarde. 1856 da Gol, decolou Pucca, cruza 1500. 1856, boa tarde. Contato radar, suba para o nível 390, sai da Pucca. 390, Pucca, 1856. Rotatória da presente, Romeu, Romeu Lima, reporte rotatória. Autorizado Brasília, nível é o 430. Prossegue na UT Zulu 17 até Formosa e após direto Brasília. Decolagem da 17, curva direita, subida Arbor e após Arbor DCT, Alefa. Controle 119.8. O transponder 5560. Correção, desça para o nível 050. 050, 3894. Zona 273, boa tarde, chegada BONF autorizada, desça para o nível 050, QNH1 no 012. Afirmativa, então a decolagem será da 10, a subida é a mesma e a curva também, pela direita, subida Arboa, transição Elefa, Delta Hotel Papá. O para o acionamento, chame a torre em 1895, o Delta Hotel Papá. Meu? Papá, triplo Romeu Lima, na sua rotatória já avistada no 7. Tá com o vento, por favor. O vento é 130 com 10. Obrigado. Avistada no 7, ok? Gente, abaixo em nada 17, Romeu Lima. 360. 5, serviço radar terminado, 50 milhas do oeste do VR de Salvador, mantém, submantém ao nível 140 e chame Léus 1201, na trip 5495. Léus 1201. Também. Gente, a meu linha. Desça para 3.000 pés, que NH1012 está livre das restrições na posição ITAP. Livre das restrições ITAP Paulo Salvador, gol 1567. A gente vai informação Lima na posição 3. Boa tarde. Boa tarde, gol 1567. Está autorizado. Brasília, o nível 360. Via Zulu 17. A decolagem da 10, curva à direita. Subida Arbor e após Arbor, direto Alefa. Controle 119.8. E o transponder é o 5574. Autorizado Brasília, nível 360. Upper Zulu 17, aerovia, decola da 10, curva direita na Arbor, após Arbor, Road Eleva. 198 controle, 5574 no transponder, 1567 no gol. Correto, gol no 567. Chama para o push e acionamento. Chamará para o push e acionamento na posição 3, no 65. Para o táxi do trip 5464 com 50 a bordo. 4 horas e 40 de autonomia, alternando Aracaju. Teste 35464, está livre o táxi pelo pátio 3, pátio principal, Índia, e no ponto de espera da 10, chame a torre 1895. Ponto de espera, torre 1895, 5464. Apenas para informação, tráfego 12 horas, 8 milhas, rumo sul, é um Eco no 45, mantendo 2509 mais de ground speed, passando 4.500 pés para 4.000. Então, 3894, após a posição ITAP, autorizado, descida para 2.500 pés, e voar Serra Vita 366 para o ILS Whisky, da pista 10. Reporta passando Serra Vita 366, QNH 1012. Após ETAP 2500, Serra Vita 366 autorizada, reportar estabilizado 3894. Número 20, autorizado descida até 3.000 pés. 20, informo que está livre da restrição de altitude na posição pelo. Salvador, é o trip 5464, próximo a ponte de espera da 10, pronto. 5464, autorizado, ingresso e decolagem, 130 com 10. PS autorizado, ingresso e decolagem, 5464. Rumo 273, vetoração para sequenciamento, curva direita para o A230, o limite é o localizador. Rumo 273, autorizado descida até 4.000 pés. Confirme, Rumo 273. Não é autorizado para o grupo da 210? Negativo, 4.000 pés. Ok, está 4.000, 273. 120, apenas para informação, tráfego agora na sua posição de 12 horas, 15 milhas, rumo oposto é um Charlie 310, mantendo no 1500 pés. 120, tem que ter mais um pés. Condor 20, confirma indicada. Então, 2309, Condor. Ciente. Confirmando, a transição foi muito baixa. Confirme quem chamou o solo. Voo no 601, formação de cima. Ok, voo no 601, agora sim, alto e claro. Autorizado o Galeão. O nível é o 360. Prossegue na UP Zulu no 0 até SMAP. Após, conforme o plano. A decolagem da 10, curva à direita, subida da El, após da El Leda e após Leda DCT Bridge. O controle 119.8 e o transponder é o 5572, gol no 601. Gente, atualizado Galeão 360, Apesulu 10, MAP, depois via rota do plano, decola da 10 com curva à direita, saída da El. Depois DCT-30, controle 19-8, transponder 5572, gol na 601, 21. Correto, gol na 601, chame para puxar a acionar. Vai chamar na 601. É o trip 5464. Trip 5464, contato radar, suba para o nível 190 na saída PUCA. 190 na PUCA, trip 5464. Localizador 3894. Tá, 3894, completa aproximação, torre 9895. 3894. 40, via UP Zulu 16, até Belo Horizonte, após BH Trive e após Trive Poços de Caldas, a decolagem da 10, curva à direita, subida da El, após da El Leda e após Leda DCT Bridge. Controle 119.8 e o transponder é o 5577. Ciente, autorizado 340 Guarulhos, conforme rota plano de voo. Seria a saída da El Leda, decolando da 10 da direita. Pós Leda, direto Brito, Bridge Upper Zulu no 6, para Confim. E após DCT Bridge, Altan 13. 897 com controle 1198 e acima 5577, tá no 06. Tá correto, tá 3897, chame para o puxa e acionamento. Chamará. Trip 5219 no PAC 3, puxa e acionamento. Autorizado, trip 5219, chame táxi. Chama Lois. Boa tarde, tiro para fazer, está visitando a cabeceira no 7 para a possibilidade de seguir com o número 2. Papa Vito, reporta 3 milhas. Provavelmente será o terceiro. Acho que travou 3894 de terra, velho. 3894, uso autorizado, 90, vento 130, 10, 9. 130, 10. Apenas para informação, o tráfego anteriormente informado está agora na sua posição de 11 horas, porém com 7 milhas e meia de separação e com 1.40 nós de ground speed. Se possível, reduza mais. Agiliza, reporte na curta, Papa Vita. Certo. Condor 2-0 estabilizado. Condor 2-0 estabilizado. Condor 2-0 estabilizado no log, ainda não no blind. Gente, completa a aproximação, torre Rono 895, Condor 2-0. Então, 1895, ponto do reator retorno. Até. 4 horas de alternativa, São Salvador de Bahia. 7, 35219. Tá livre o táxi pelo pátio 3, pátio principal, Índia. E no ponto de espera da 10, 1895 é a torre. Aprovado, táxi via pátio 3, principal, Índia Alfa, ponto de espera, torre 1895, 5219. 10 ILS, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, 273. Livrou 3894. 3894, aos 1219. Boa tarde, boa noite. 3894, gente. Táxi via Alfa e Juliette, gate ao 05. Alfa, Juliette, botão 5, obrigado. Zero, pouso autorizado, 90, 120 graus, 90 horas. Autorizado o pouso para o comando 20. Salvador, escaneia, 62, para o comando 20. Está autorizado, 6201 da Oxené, chame para o táxi. Reportamento, grato. Torre São Salvador, 35219, ponto de espera da ONU, 0 pronto. Muito boa tarde. 5219, ciente, mantém com a espera. Mantém com a espera. Torre de Salvador, boa tarde, gol 1273, uma milha do externo baixada e travada. No 273 é o segundo, ajuste na 012, continue aguardando a pista livre. Aguardando, 273. Pavio torciente, frequência livre estacionada. 120, livre à direita, chame solo 129. Qual pátio? Pátio 7. Gente, então mantém minha escuta, reporte na Delta. Escuta, reporte na Delta, ponto. Voo no 273, pouso autorizado no 0, vento 20 graus, 10 nós. Isso, pouso 273. Autorizado, no portão 01, chame táxi. Autorizado, vai chamar para o táxi, no 601. Condor 2-0, autorizado, cruzamento aqui, 2-0. Tá ali no cruzamento, Condor 2-0. Solo 273, a zona 7, direito, solo 219. Frente pra aqui. 2-0, frequência leve estacionar. 6-0, ready for 40, roger, I'll receive my information. Roger, Ocean Atlantic 259, stand by clearance to Guarulhos. Standing by, 6-2-5-9. Zona 273. Boa tarde, livro táxi e Alfa. Chame antes da Juliette. Alfa, vai chamar Juliette. Chanel 6259, ready to copy. Ready to copy, 6259. Ok, clear to Guarulhos, flight level 360, and via Upper Zulu 16 until Bravo Hotel Zulu, Belo Horizonte, after flight direct to Trivi, after direct to Papa Charlie Lima, and departure will be runway 10, right turn, dial departure after Loleda, and then direct to Brindisi. Departure frequency 119.8 and the score code 5571. Decolado de Salvador, 19, controle 198. Controle 198, excelente final de tarde. Greedy and after Greedy for the Caldas. Departure from runway 10, right turn. Dial leader and after breathing. Departure control 119.8 and probe code 5571 Ocean 6259. Okay, ready back is correct. Ocean 6259 report when ready for push and start. We report when ready for push and start Ocean 6259. Solo gol no 567 para o push acionamento na posição 3. Ok, gol no 567, só mais um instante para o push acionamento, devido a tráfego na retaguarda. Ciente, nós 567 da Volga, Guardião, se escuta. Gol no 273. Assim que o tráfego da companhia iniciar o táxi, prossiga via Juliette para o gate 04. Oceania 62 01 livre o táxi pelo pátio e mantenha-se no através do gate 612 aguardando autorização para prosseguir até o ponto de espera da 10. Guardando 6. Solo gol no 601 para o táxi, com 18 a bordo, 349. Táxi à direita, ponta de espera da 10. 1895 é a torre. Direita, ponta de espera da 10, 1895. 601. Na 6201, continue o táxi via Pátio Índia e no ponto de espera da 10-1895 a torre. Positivo Índia, Pátio Índia 1895. B01 a Lima tem 10. Salvador, o TAN 3897 no 06, solicito feedback e acionamento. Aguarde, TAN 3897, temos aí um tráfego taxiando pelo pátio. Aguarde a autorização. Poxa, né, 6201. Observe um Boeing da Gol que está completando o estacionamento aqui no pátio, no gate 4. Fique atento ao tráfego, ok? Afirmativo. Andou aqui no pátio. O Gol 1273. Espero, já está ciente aí da situação. Aguarde o pessoal chegar. Firmo, até ali está. Frequência livre estacionar, boa tarde. Tanto 3897, só para informar, tem estimado que passou a Avianca na retaguarda? Que o senhor vai iniciar simultaneamente aqui com um Boeing da Gol no gate 3? A previsão mais 2 minutos. 1940, Santa Lima. 1940, aguarde, cópia Guarulhos. Salvador, TAM 3897, se autorizar, a gente aguarda o gol, se a prioridade for dele, não tem problema não. É, o senhor será autorizado simultaneamente, só mais um instante. Ok, mas ele não tá lá no 3? Eu vou no 567, autorizado push e acionamento, chama o táxi. Autorizado push e acionamento, chamará o táxi, chama o 567, levou. Eu, TAM 3897, autorizado, push e acionamento, chame o táxi. Qual será a taxa? 8697. 01 226 controle, 198. 198, obrigado, boa noite. Nível 360, via Upper Zulu 16, até Belo Horizonte, após direto Trive, e após Trive, Poços de Caldas, decolagem da 10, curva à direita, subida da El. Após Dael, Leda, e após Leda, Bridge, o controle 119.8 e o transponder é o 5011. Está autorizado, Guarulhos, 360, prisão 1-6-BHZ, Fox, saída Dael, Leda, Fox, transponder 5011. Correto, chame no portão 2, o gol no 940. Okay, OceanNet 6259, clear for push and start, gate 9, report for taxi. Alinhando na 1062, 01. 301, autorizado, decolagem, 30 graus, 89. Tchau, Xanea, 6201. Lotan 3897, 234 a bordo, 4 horas e 10, não tem nada, Galeão, pronto para o táxi. Gente, o TAM 3897, siga o Boeing da Gol via Pátio Índia, ponto de espera da 101895, é a torre. Gente, segue o Boeing da Gol, Pátio Índia, ponto de espera 101895, para o táxi 1567 da Gol, somos 185 a bordo. 3 horas e 45, alterna campeão. Táxi à direita, gol no 567, ponto de espera da 10-1895 a torre. 1895 a torre, no ponto de espera da 10, no 567 da 1. T0, prossiga. O Condor 20 é o Força Aérea. Condo 20, aguarde só um instantinho, cópia. Dois zero um, nós 30, controle 198, mandou. Salvador, boa tarde, o nosso 567 da Gol. O 567 ali mantendo, zero. Ali mantém, o nosso 567. Dael Oleda? Mantendo o perfil 6201. Ah, mantém. Voltada. É pra qual horário foi confeccionado o plano? 130, é isso? Ok, aguarde na escuta, ainda não recebemos o seu plano aqui no sistema. Vou consultar aí esse local, ok? Autorizado, decolagem 20 graus, 8 9. Beleza, decolagem, 567. Roger, China 6259, clear taxi via Abram. And that's right, India, on rolling point runway 10, contact tower 118.95. April, India, rolling point 10, already in 4.5. No 601, chama agora o centro, frequência 125, decimal 1, secundária 133, decimal 25, vamos. 567 aos 32, controle 198. 198, gol no 567, ponto domingo aí. Bom voo. Controle Salvador, boa tarde, gol no 567 na saída da Boa. Gol no 567, contato ao radar, sobe ao 360. Sai da 360, sai da 567. Sulu 90, transporte. Tá pronto pra cópia? Sulu November recebe o solo? Prossiga, Sulu November. Ele tá recebendo o senhor. O senhor que não tá recebendo o solo. 3897, atualizada a decolagem, uma centena das nossas. Sulu November, recebe o solo? Ok, tá autorizado então IRC, o nível é o final é o 085. Manterá-se restrito a 1000 pés no corredor Axé. A decolagem é da 17, curva à direita. Controle 119.8, a torre 1895 e o transponder é o 5006. Cachorro da onde? Na pista. Na boa viagem. Dentro da pista já havia 3 cachorros na hora que nós iniciamos a rolagem da aeronave. Gente, obrigado pela informação. Já chegou a colidir com algum, não? Não, não chegou a colidir, a gente rodou antes. Gente, obrigado, decolado aos 35, chame controle. 198. 198 até 38 na pé. Zulu November, autorizado a acionar Record Taxi. Section 59, maintain position. Runway 10 will be closed to looking for the dogs. What position? Portão 4, quando pronto? O Condor 20, solo. A IS militar foi informada da situação. É, o que nós recebemos aqui foi uma CHG de modificação de OBT para 2030. E a mesma nos informou aqui que foi confeccionada uma CHG para 21 horas. É, no momento não possuímos nada do seu plano aqui, a IS militar está ciente da situação e eu vou consultar novamente aqui se já chegou alguma coisa. Eu vou checar novamente. Aguarde na escuta. Qual era o via? Total Tower, Ocean 3259, could you estimate time for the runway check? Voador, gol 9940, no 02, puxa acionamento. In the runway, now. But it depends from the... The dogs, probably this vehicle will be not able to capture this animal. So there's no point in checking the runway. Fazendo revisão, a qualquer momento será liberada. Ok, solicita acionamento na posição para não gerar caso da empresa. Cat, então acione na posição aguardando autorização para o push, gol no 940. Aciona agora no push, gol 940. Autorizado o táxi, reporte para ingresso, número 7. Novembro autorizado, reporte alinhado e pronto. Voo 567, chama Recife, frequência 1288, secundário 1260, bom voo. 288, 260 com Recife, 1567 da Gol, obrigado, bom dia. Fala. Ok, seu plano realmente foi apresentado para 20 e 30, foi feita a CHG para 20 e 30. Apenas a IS civil e a IS local possuem os planos, estão reenviando para o centro, fazer o tratamento do plano e o centro em si enviar para a torre. Estamos aguardando apenas esse trâmite aí do plano chegar aqui na torre para a gente pagar a cópia do senhor, ok? O Gol 940 autorizado, puxa, chama táxi. Chama táxi, Gol 940. Nessa circunstância, o acionamento fica a critério do comandante, aguardando apenas para a cópia. Novembro, autorizado a decolagem das 17, 128 nós. Clear to the direct leader. Sim, meu Eco Zulu November chamando controle. Afirma, senhor, da colota na escuta. Positivo, prossegue em condições visuais no corredor Axé, em Porto Fora da Barra, Eco Zulu November. Centro, frequência 1251, secundária 123325, bom voo. Centro 251, 123325, já 38 no centro, obrigado, mando bem. Zulu November, qual a prova ideal para descer? A ideal é 318, está presente, então. 318, está autorizado a proa do destino subindo ao nível de voo 085 quando possível, seu estimado de curso.